3311, Eastern Maintain 3000. From the left, we have 350, Kilonation 018. 184, desça e mantenha o nível de voo 050 com para a chegada a Mari, desça via chegada e aguarde novas instruções, ajuste 1018. Afirmativo 1018 para 050 cumprindo rigidamente a chegada Mari, voo 184. Oceania 6311, on the left we have 280. 3280, can you confirm the motive of the go around? Okay, the track 737 of Go Airlines. On final runway 10 with tower via star condition and to okay, and this is one for separation of 7311. Okay, roger. That's left heading 210 for interceptor runway 10 with vector for interceptor generation 018. Confirmado, autorizado pouso com o Nuno 60? Afirmo, o Nuno 60, autorizado pouso, pistão 0. É, obrigado, autorizado pouso. Voo 1296 após a companhia na final, ali mantém pistão 0. Após a aeronave da empresa, ali mantém pistão 0, 2196. Quanto cópia? 360, prossiga. 3304, para Serra Bravo, Bravo Romeu, Juliantas 197, nível de voo 360, sai da Arbor, Elefa, decola fechando a zero, primeira curva à direita. Adiciona 5522, controle 120.8. Sim, fomos autorizados a nível 360, conforme o plano Pesulo 197, decola na Arbor, Elefa, o controle, perdão, decolando da 10, curva à direita. Transponder 5522, controle 208. Correto, após conta 3304. Portaremos. Hotel Juliette Serra, 20 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, autocoordenação em 12345, informação de voo e alerta nesta frequência. Bono 184, desça aí, mantenha 4.000 pés, 1018, acuse no localizador via chegada, 1984. Segue para 4.000 pés, informarei no localizador via chegada à Maria, voo 1184. Começa para a Oceania 6311, está autorizada? Oceania 6311, clear, our left approach. Call status, localize the course, 1018 voltimeter. Clear, o número 2 para colagem, salve. Channel 6311, call tower 18 plus 1895. 1895. Guarulhos, confirme o autonomia. 4. Ataque autorizado à direita, via ataque sua Índia. Ponto de espera, torre 1295, ajuste altímetro 10, fundo 8. Direita na confirmar 285 3 89 3. Meu nome é Zero, tá? E a Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. 0703, vou na proa de Coral, contato radar 62 milhas nordeste de Salvador, vigilância. Xaramé 13 no 1, acho que foi. Controle, o Xaner 63, 1-1, arremetendo. O Xaner 63, 1-1, suba e mantenha 2.000 pés, mantenha a reta da decolagem, forme em condições para curvar à esquerda e início de rotoração. Temos condições de curvar, o Xaner 63, 1-1, nós não conseguimos contar com a torre. Xaneme 311, curva à esquerda, vou na proa 330, limite 10 milhas, em caso de falha, reassume na proa de Simbra para completar a final do procedimento. 330, caso de falha Simbra, para o controle em 15 milhas. Matando uma depressão. O 296 autorizado, né? Colapso no 0, retorno 50 graus, 09 mais. Gol no 1184, prossiga. A moto está me autoriza 2%. Aguarde. Gente, só confirma, você está com a 2.95. Afirmo. Ok. O 296 está... copiou a gestão da torre, autorizado a colapso no 0, vento no 60 graus e no 09. 7-0. 1184, reduza a velocidade 2-0-0 mais. Reduzindo para 2-0-0, batendo para 4.000. 6-3-1-1, lembrando que não conseguiu contato com a torre. A frequência chamada fora 1-1-8-9-5. Estava estabilizado na final, efetuou diversas chamadas e não houve contato. Inclusive, numa das chamadas, a torre chamou, nós cotizamos e não... e a torre não respondeu. Ok, secundária do, da torre é 1219, do solo. Curve à esquerda, vou na proa 250, limite ao que demais que 120, em caso de falha, reassume na proa de Simbra e completa a final direta. A proa 250, limitará a TD mais 120, caso de falha é o limite completo, né, 319. Contrário da torre, o sol. Gol 111, 84, descida autorizada até 4.000 pés, 1018. 1018, 4.000, voo no 184. Flugol 2196, passou 300 para o 320. 2196, contato radar, suba e mantém nível de voo 360, via saída da EL. Vigilante. Via saída da EL, ou 2196. Xané 6311, corre à esquerda, proa 110, reporte estabilizado. 110, camarada, estabilizado. Hotel Imatango, cliente, mantém a posição guardando, evite o tráfego, decolou da pista 110, começo perfil de saída. Romeu Juliette November, Whisky, só em Salvador. Tá lhe matando, tô? 1184, desça e mantenha 2.000 pés, acusando no localizador 1018. Para 2.000, reportarei no localizador com 1018. 1184. 319, completa a esquerda para 080, reporte estabilizado. Estabilizado, 319. 319, completa a final. Chame a torre de controle em 198, decimal 95. 295, 319. Estabilizou. Mais 319. Juliette, November Whisky? 311 para pouso. Xamé 311, autorizado pouso, pista no 0, ventando 40 graus, 10 norte. Autorizado pouso, mais 311. Rota 3179 para pushback de estacionamento. Rota 3179, livre acionar, pushback coordenação com a equipe de solo e chame pronto para o táxi. Obrigado, é chamado. Controlo, mais 311. Controle, mais 319. Prossiga. Só para cima, voltou a chamar três vezes a torre, só respondeu a terceira vez. E foi preciso um colega chamar a torre para a torre responder. Entendi, mas já está conseguindo contato novamente? Amigo, é forte estabilizado. Rodinha 312 da última, por exemplo, frequência do CNC. E 105, bom dia, prossiga. 6 decimal 85, alterne 125, decimal 45. Alternado 85 primário, alterne. 126, decimal 85. Obrigado, bom dia. Motor Salvador, motor de Salvador, 190, relação com a Célia de Avenida, informação do hotel. Azul 2590, identifique e desça para o 050 na chegada à margem. 050 na margem. Confirmando o Boeing 7, questão, o Airbus 320 da Avianca já na curtíssima final. Após o tráfego, atenta à esteira do mesmo, tem livre decolagem com ProNorte e após prosseguir com o ProAustrada do Coco. O vento no 40 graus com uma dúzia na reposta para o do solo, Guardião 05. Uno, o Gol no 184, caso não tenha contato com o centro, retorne imediatamente a essa frequência que eu vou solicitar a sua autorização de pouso. Ok, caso não consiga contato com a torre, retorne imediatamente. Valeu, bom dia, Gol no 184. Chegou no 184, continua a aproximação, reporte Simbra com 3 checadas. Reportarei Gol no 184. Tango, vem em torno 40 graus, uma dúzia a nós, o tráfego helicóptero já decolou do pátio do Grêmio, vai interferir, tem nível de decolagem da 17. 140 com uma dúzia o vento. Veio o Salvador fora do solo, já com o próprio estado do corpo, Guardião 05. 231, Guardião 05, chama o controle, 120, decimal 8, tem um bom voto, regresso. 1208, regresso, 05. Gol no 3395, gol 2196. Decimal 1, bom dia. 6311, 121.1. Monash, 6311, text approved by Alpha for Charlie of Juliet. Guardião 05, prossiga. Decolou de Salvador, para o sobrevoo da região de Jauá, que é 10, já escuta para manter esse controle. Sente, Guardião 05. Controle, bom dia, o Papa Romeu te animate. Dia Hotel Limatango, suba ao nível 280, saída da El, contato radar na decolagem. 280 da El, Hotel Limatango. Papá Romeu Juliette November Whisky, confirme parte que se encontra em pista de decolagem. Tá. Controle de Salvador, Guardião 05, está sobre o estado do Coco. A intenção é retornar o patrulhamento no estado do Coco, está sobre o Salvador. Sim, a gente vai iniciar o patrulhamento na estrada do Coco, vai se afastar para Nordeste? Retornando para Salvador. Ok, chame torre 118.95, Guardião 05. 118.95, grato, Guardião 05. Sobre o Salvador, Guardião 05. Passear, mantém a posição. Aguenta, mantém a posição. 3179, táxi via Pátio Uno, Índia. Próximo do ponto de espera, chame 2 no 8, decimal 95, ajuste no 018. Oito, chama a próxima. Connecting 311 reporting site with the airport airbus taxiing by April 1. Connecting 311. Connecting 311, give way to the airbus and Juliet to gate 05. Oceania 6250, identifique e desça para o nível 050, chegada a Mari. Autorizado, direto TAP. Parte do Braé, Guardião 05. 3859, o alinhar tem livre decolagem, pista no 0, vento no 50 graus com 09 nós. Decola, pistão 0, tá 3859. Suíço que mantém escuro. 4, para o curso, vem que está na porta 1. Dissolo e chame pronto para o táxi. ILS, reporte estabilizado no curso do localizador. Deixa para ver se eu pego. Estabilizada, autoriza para o Edmundo, como referência. Autorizado, 2590. 2590. Formação em curso. A frequência do solo, 21 decimal, 1. Decolos 36, controle 120, decimal 8, bom voo. 308, bom dia. Oi, Salvador, Guardião 05, final, parte do Brasil. Solo controlado, Guardião 05, 160 graus com 09, nós. Acordado, solo controlado, Guardião 05. Então, saiu da árvore, transição elétrica, contato radar na decolagem. 360, árvore elétrica, 5 dias, flor de elétrica, prefeito. 4, então ingresso da Juliette, portão 4. Afirmo, gol 1184. La Palma, Juliette November Whisky, copia. Juliette November Whisky, autorizado destino Serra November Mike Charlie, via rota do plano de voo, nível 300. Decola da pista 17, perfil de saída Arbor Elefa, curva direita, transponder 5462, controle Salvador 120, decimal 80. Para o próximo, do passageiro aguardando apenas liberação do controle. Juliette November Whisky, nível 300, via rota do plano. Juliette November Whisky, cotejamento correto para acionar chame turno no 8, decimal 95, confirme PLB. Chame a turno 895, por favor. Romeu, Juliette, November, Whisky, liberação na chame táxi. Via Pátio 1 no Índia, próximo do ponto de espera, chame turno no 8, decimal 95, ajuste no 0, 1 no 8, bom voo. Tá 3304, solo Salvador. Vai, escuta pra cima. Tá 3304, coordene com a equipe de solo, assim que o tráfego da companhia passar a retaguarda, livre acionar, pushback coordenação, chame pro outro lugar. Livre push, acionamento e coordenação, tá 3304. Papá Romeu, novembro é o Suíço, solo. Com confirmando, é voo local, circuito 17? 3859, tráfego 12 horas, cruzando agora a sua altitude, 4.900 pés, a 1 ou 2 milhas. É um Alfa Tango 72, leva a companhia azul. Está presente, voe direto à posição elétrica. Direto elétrica, centro tráfego, porém não avisa, 3859, obrigado. Está restrito ao nível 090 até 25 milhas do Vale de Salvador. Restrito após decolagem, nível 090 até 25 milhas do Vale de Salvador. Firmo, cotejamento correto, ventão nos 50 graus com 09 nós, autorizado a decolar, Eco Passear. Coordenação João Fator. Primeira suíte, confirme parte que se encontra. Primeira suíte, que copia. Primeira suíte, autorizado voo local, 1000 pés, circuito 17, coordenação com a torre. Em 198.95, transponder 0130. Passei a Legolas 41, controle 120.8, bom voo. Passei a 0208. Pessoal, reta, informação em curso, hotel, confirme PLB. 1895, boa, 250. Controle Eco Papaserra. Papaserra, suba ao nível 200, via saída Arbor, transição elétrica, contato radar na decolagem. Papaserra, subida Arbor, transição elétrica, subindo conforme a restrição 090, Eco Papaserra. Controle Salvador. Bom dia novamente, dono 648, com o hotel Cruzo 220. 0 graus com 10 nós, com 10 nós, altímetro no 0 no 8, tem pouso autorizado, pista no 0. Pouso autorizado na pista no 0, azul 2590. To destination Serra Bravo Golf Romeo via Flight Pen Road, the first away will be up as 10. Flight level 360, take off runway 10, after departure right turn, dial departure, Motiva transition. Coco 5551, departure control frequency 120.80. Para o taxa, está 3304. Está 3304, confirme dados. 170320, confirme. Está 3304, táxi via Pátio 1, próximo do ponto de espera via Índia, chame a turno no 8.95, ajuste no 018, bom voo. 08-2295, próximo a Índia, está 3304. Paulo, bom dia, o azul 2710, informação hotel. Para o Paulo. Azul 2710, informação hotel. Azul 2710, aguarde cópia, ok? Na sua escuta. Tato, a restrição de altitude. Juliette Serra, acione 0122, desça para 500 pés. Acionando 0122, descendo para 500 pés. Confirme, chamou a torre? Lima Tango, chame o centro Recife. Frequência 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. 25133, autorizando ingresso, táxi via pista 17, em porta e pronto, cabeceira 17. 79, ali mantém, cabeceira 10. E papá, prossiga. Do táxi até a Taxi Papá, aguardando na Taxi Papá. Uma 8. 2-0-2-2-2-4. Taxi via Kilo, pátio 3, remota 04, do pátio 3. 03, remota 04, 2, 9. Nenhuma restrição devido a tráfego em cruzamento. Catrinha 79, autorizado a decolar, pista 10, vento 150 graus, 12, nós. Passeira pronta, 363. 3, controle de Salvador, 120, décima 80. Autorizado Aracaju, Serra Brava, Alfa Romeo, 190. Decola da 10, curva esquerda, Conde. Acionado 0263, controle 1208. Poderia ser a Conde 1 no Alfa, CDR nave? Azul 2710, 1 minuto para a coordenação junto ao controle. Obrigado. E aguarde para ingresso, pistão no 7, novembro, Ross Whisky. Para o controle? Papa Serra, DG 090. Cliente está livre da restrição, suba para o 200. Para 200, é Papa Serra. Decolos 47, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom voo. T3179, Vina 650, bom dia. Bom dia, T3179, contato radar na decolagem, suba ao nível 2, correção 320, sem restrição, cancelada a restrição 090, saída da Elton, transição ótima. Manteu sobre o 320, sem restrição, pode voar da Elton, presidente? Oi, Leda. Quando, Leda, obrigado. Gente, reposta na Ibituaçu, parte Ibituaçu até o Direto Serra. Turno 40 graus, 12 nós. Quando autorizado, gostaria de voar Libra? Libra negativo. Caso tenha condições de voar na proa de Duna interceptar em Duna, está autorizado. Em Duna intercepta, voa minha vez. Name of dial departure has changed. Please confirm if you already have that disease in your system, please. No, we don't have an island system. Okay, thank you so much. No 621, desça para 2000 pés, ajuste permanece 10 no 8, está autorizado LS, reposto estabilizado no busto do localizador. Esse 2000 pés, reposto lá estabilizado, 621. Estabilizado 6250. Oxalé 6250, chame torre 118, decimal 95. Boa. Mantém espera sua pitulação, aguarda autorização para pouso 917. Romeu Juliette, November Whiskey, decola 50, controle 120, decimal 8, mau voo. Obrigado, Whiskey, autorizado ingresso, mantém a cabeceira 117 e dando passagem ao Whiskey Charlie Papá, taxando sobre a pista, o mesmo prosseguirá para bate. Quase. Obrigado. Chama 250, tráfego à direita, mantendo 500 pés, helicóptero, espera sua pitulação, litoral sul, não vai interferir na aproximação. O vento no 40 graus com 1, 2 nós, 1 dúzia nós, tem pouso autorizado, pista no zero. Teve pouso na aberta, 620, tem tráfego. Chama na torre? É o 3M3, só confirmação. Qual é a separação que vocês usam aqui para o Salvador? Era o tráfego da 17, eu estava aguardando ter saída conflitante. Será o próximo a decolar até o 3M3. Pertinente. Juliette Serra, confirma o visual com o Airbus 320 da Avianca, curta final no zero. Cruzamento da final do ano zero, tô o Juliette Serra, reporte base pela direita, ano 7. Vindo cruzamento da final do ano zero, reportando a base da ano 7 até o Juliette Serra. 1000 pés, ajuste de altímetro, ano zero, ano 8. 3000 pés, ano zero, ano 8, 642. Bom dia, Willi, frequência, Suíça, Thiago, tá? November, Oscar Whisky, atento à esteira do Airbus da Avianca. Quando pronto, livre decolagem da 17, o vento 150 graus, 12 nós. E após decolagem, vamos ter espera sobre o farol da Itapuã. Autorizado ali a manter, cabeceira 10. Qual horário do plano? Direita, bom dia, cópia. Obrigado, Guarulhos. 360, perdulou no zero, decola, pista no zero, primeira curva direita, da El, Leda, Mótica, controle Salvador, 1208, transponder, 5567. Juliette Serra na base, para 17, passado o passado. Juliette Serra, livre pouso, pista no 7, o vento 150 graus, 12 a nós, reporte solo controlado. Tá. 3663, autorizado a decolar, pista no zero, vento no 50 graus, 10 nós, tanto 3663. Oi, Xalé 6250, táxi via Alfa, mantém a Juliette. Alfa, Azul Azul 2710, confirma a intenção. Esse controle de Salvador autorizou com o Dio no Alfa. Então, fica então confirmado com o Dio no Alfa, é, saída RNAVE, com Azul 2710. Muito obrigado. Azul 2710, pode confirmar o cotejamento novamente? Confirmo. Está confirmada a nossa saída, Conde 1 no Alfa, Azul 2710. Azul 2710, confirme a autorização completa, ok? Confirmo. Autorizado 190, decola da 10, curva à esquerda, Conde 1 no Alfa, pela Golf 677, acionado 0263 e controle 1208, Azul 2710. Azul 2710, cotejamento correto, obrigado. Obrigado, senhorita, sem problema. 9, chame Centro Recife 125 decimal 1, Alter 133 decimal 95. Bom trabalho. Falou, senhor. 363, decola 55, controle 120 decimal 8, bom dia, bom dia. Beleza, obrigado, senhor, bom dia. Papatango, Whisky, Vitor Mike, bom dia, prossiga. O Papatango, Whisky, Vitor Mike, está no parque transportado ao DPA, transportado até o Gatapá. Utilizado o táxi e prosseguir até a táxi Papá, reporte para ingresso. Pista 17, Papatango, Whisky, Vitor Mike. O Guilherme Serra, solo 56, prossiga a táxi. É o pátio 4, após ir frequência, bom dia. Eu chamo Torre Salvador 118, decimal 95. 1895, 648. Torre Salvador, Mandigo 1648, vai ser avisado de LS 3 milhas, fui de terra. Sobre 6482, na aproximação, guardando pista livre, reporte Simbra, com o trem checado, altímetro no 018. Vai reportar, o 648. 03, controle. Verifique seu transponder, não tenho indicações do modo Alfa e nem Charlie. Torre, tá 3304, pronto, no ponto 0 da 10. Mantém a posição, tá 3304, tráfego bem acelerado, já uma milha do externo. Sim. O número 21, solo 57 à direita, solo 121, decima 1, bom dia. 21, bom dia. Controle, Salvador, da 3M, você pode coordenar para a gente levar direto o Motiva? Fui, Lida, aguarde coordenação 3M3. Lida, guardando para 3M3. Sobre o farol de Itapuã, no litoral sul, a 1.000 pés, é um Charlie, correção Papá, 28 Alfa, não vai interferir na aproximação. O vento é 1.30 graus, com 1.2 nós, 1.12 nós, tem pouso autorizado, pista no zero. 7, o E-48 já passou sim, vai baixar travado. Muito bom dia, Livro, eu escuto. O número 21, no táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, 621. Confia, meu Papatango, o Esquilito Mike chama a torre. Romeu November Oscar Whisky, ao completar o 360, reporte visual com Boeing 737 da Gol, curta final no zero. Ao completar, reportará quando visual com o tráfego Corona Zero, número 6. Acompanho o senhor pelo radar primário. Com o Airbus para final da 1-0. November Oscar Whisky, complete o 360, após ter livre cruzamento da final da 1-0 e efetuará uma base pela direita para 1-7. ingressando perna do vento pela direita na 17, Papa Romeo Nova Brasco East, reporte curto final para qualquer emitida. Vai passar a retaguarda do tráfego, executar o circuito pela direita para o 97, reportará na final, informa a intenção, acordo completo. Tenente. Autorizado alinhar e manter, cabeceiro no zero. Alinhar e manter no zero, 3304. Solo 00 à direita, solo 21, decima 1, bom dia. Direita, 21, patrão de gás. Agora recebo modo alfa, porém o Charlie ainda não recebo. Bom dia, Bruno, 648, distância. Bruno 648, táxi via alfa, mantém em posição de Julieta. Alfa, 2 Juliette. Centro Recife, 12. Meia, decimal zero, ao PN 128, decimal 8. 0, 0, vento no 4, 0 graus, 1, 2, nós. Gente, é posicional para Porto, Romeu, Oscar Bravo. Bravo. Posição 1703, agora recebo Alfa C Charlie, passando a posição Coral, serviço radar está encerrado. Chame o controle, Ilhéus 120, decimal 1. Que confirme na taxa e onde encontra? T04, decolo 02, controle 120, decimal 8, tamo um voo, bom dia. Controle 3, 304. Papatango, Whisky Vitor Mike, observando o tráfego que efetuou o pouso na 17, o Papa 28 Alfa. Siga o tráfego e reporte livrando a pista 17. Para nível 360, 3304. Controle Goiânia, 3896, passamento 0, principal 150, a informação é hotel. 3896, identifique, desça para o nível 050, chegada a mar e voe na proa da posição ITAP. 050 ITAP, TAP 3296. Utilidade voadora, TAP 648, táxi via Juliette, portão 06. 06. Azul 2770, copia. Thank you. 2770, autorizado destino, ponto seguro, Serra Brava, Papa Serra, via Golf 677, Raira, DCT. Nível 180. Decola da pista, somos 0, preciso sair da Coral, curva à direita. Transponder 0260. Controle Salvador 120, décima 80. Azul 2770, cotejamento correto, chame pronto. Jorgo 2075, autorização para o sétimo na posição 3. Azul 2065, aguarde. Gol 2065, ciente. Gol 2065, ciente, aguarde. Aguarde. Para o táxi azul 2710 com 58, 2 horas e 33. Salvador. Regressam os corredores visuais e reporte na antiga rotatória. 018, bom ponto. Estado 1018, pátio 3000, ONU, Índia, próximo ponto 0285. Obrigado aí, bom trabalho. Azul 2710. Governador Suíte, é, confirmando o Veracruz. Um minuto, cópia, Governador Suíte. Quebec Kilo, confirma o tipo da aeronave? Chave 1, muito bem. Serra 3896, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 018, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 no 018, Serra 3896, poderia considerar a altitude em TAP? Qual será a restrição de altitude em TAP? Afirmativo, Serra 3896. Inicialmente eu estava aguardando o ATR, o seu número 2, mas já está livre. O acionamento na posição 05 não interfere, chame pronto para o táxi. Gol 2065, livre acionar, chame táxi, portão 03. Nosso uísque, copia. Governador Suíça, autorizado destino, Vara Cruz, Sierra Nova Vitor Romeu, via corredor Axé, mil pés. Decola no 7, curva direita, transponder 0117, controle Salvador 120, decimal 80. Cotejamento correto para acionar a chamada Luiz, quem é passar ingresso, pistão no 7. Iniciando azul 27 no 0. Gente. Ingresso forte pronto para decolagem, não vem nosso whisky. É 3304, chame centro Recife 12. Meia, decimal 0, alterne 128, decimal 8. Oi, Salvador, bom dia, Azul 2710. Azul 2710, contato radar na decolagem, suba ao nível 190, saída Conde 1 Alfa. 190, Conde 1 Alfa, Azul 2710. Salvador Approach, good morning, Azul 2780, information what we received. Azul 2780, stop, identity descend to flight level 050, my arrival. Fly direct to Itapi intersection. Dash flight, call team, preview 050, fly Itapi intersection, Azul 2780. Dia próximo do ponto espera chame turno 18, decimal 95, ajuste 10 18. Conseguiu, colega da 1295 no ponto espera, obrigado, um ótimo fim de semana. 2065, autorizado para alinhar e decolar, pistão no 0, vento 130 graus, 1-12 a nós. Pode decolar, já 10. 184, Recife, Serra Bravo, Romeu, Foxtrot, via Zulu, no 7, nível 370. Decolada pista no 0, perfil de saída Puca, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5005, controle Salvador 120, decimal 80. 370 autorizado, Recife, Serra Bravo, Romeu, Foxtrot, via Zulu, no 7, Puca, Aracaju, curva à esquerda. 0508 para 1-1-1-8-4. 1-1-8-4, protejamento com a retição metrão. Juliette Cabo Quilo, reporte curto final 1-7. Altimetrão 0-1-8. Curto final 1-7, Juliette Cabo Quilo, grato. Palmeiras Aeros Whisky, decola 1-3, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 1-2-0, decimal 8, é regresso. Bom dia, Papa Romeo, November, Oscar Witt. Bom dia, Papa Romeo, November, Oscar Witt. Mantenha 1 no meu pés no corredor Axé, reporte no través do farol da barra. No meu pés no Axé, reportará o farol da barra, November, Oscar Witt. Autorizado na EMAT, pista no zero. Número 65, decola 1-4, controle 120, decimal 8, bom voo.